las nalgas de mandarín. Meu tema hoje é desilusões, seja no cinema, na televisão, podem ser filmes, podem ser tomadas de posição, tudo, de amorosas, pode ser o que quiser. O tema é desilusões, pode ser o que vocês quiserem, desde que se encaixem nas desilusões. E o meu desafio, encarando um bocado o tema, é: vocês preferiam, sempre que arrotassem, ficava o dia inteiro a cheirar a caca de cão e eram os únicos que não sabiam, ou seja, toda a gente estava à vossa volta, dávamos o cheiro a caca de cão e vocês não sabiam, ou sempre que dessem um peido, um peidão, um peidinho, uma libertação de gás assim mínima, fosse o que fosse, uma nuvem verde tóxica assim com metade do vosso tamanho formava-se à vossa volta durante 10 minutos. O que é que isto tem a ver com o tema? Era... É o quê? Cheira a caca para sempre? Era sempre que arrotassem. Ficavam logo o dia inteiro. Podiam arrotar à meia da manhã, à meia da tarde. A partir desse momento até à meia-noite ficavam o dia inteiro a cheirar a caca de cão. Mas vocês não sabiam. Mas que é, ou seja, como se tivesses pisado um cagalhão de cão? Como se tivesses pisado, exatamente. Mas um cheiro a caca de cão, mas não, vocês eram os únicos que sabiam. Ou então, sempre dessem um peidinho, um peidão, um peido, uma porra qualquer. Ficavam com 10 minutos com a nuvem verde à vossa volta, que era impossível nem as pessoas não repararem que vocês tinham peidado. Caralho, isto é foda, opa. Caralho, isto é foda, opa. Epá, eu vou para a cena da bufa, se calhar. Em 10 minutos, sim. Pois, não, e a questão da bufa, tens de conter, não é? Tens de usar o butt plug. A merda é que mesmo que saia só um bocadinho de nada, ficam logo com um bocadinho. Pronto, é bom. Verde. Olha, assim, lá, olha lá fotografias, assim, aniversários, assim, e vocês com a nuvem à volta. Aqui. Mas verde que é alface? Verde... Não, verde assim, tóxico. Mas também cheira, ou é só nuvem? Também cheira, durante 10 não, minutos cheira, é a nuvem minutos, e o cheiro. Que é o cheiro do peido. Cheiro do peido. Do peido. Cheiro do peido. É a nuvem, eu vou à nuvem, porque pronto, se deste 3 peidos por dia... são 30 minutos, enquanto o resto é se pisares se arrotares de manhã, é o dia logo. Mas eu acho que é mais fácil controlares o arroto que o peido, não é? O peido é difícil. Ah, mas tu arrotas sem querer, não é? Às vezes há aquele arroto que o gajo nem percebe. Se calhar a gente vai mandar esta merda da sua foqueira. Se calhar vamos começar de novo, né? Isto faz muito sentido que o tema. Tinha aqui escrito esta merda para o mês passado. Tá bom. E também é? Vamos começar de novo, peraí. Vamos começar de novo, porque eu vou tentar arranjar uma desilusão qualquer para ou duas para meter aqui no desafio. Só achei piada que tinha escrito isto para o último podcast. E estava aqui. Mas não tem mal. O tema do... Não, guarda-se para quando tivermos um convidado, querendo. Tá, depois meto aqui qualquer merda aqui que tenha a ver com o tema. Até o Pedro não fez aquele sobre o Danny DeVito, que era a cena da pizza. A febre que não. A febre que não. Ah, então vamos lá ver o que é que eu vou pôr aqui para as desilusões.